olhava e de nada reclamava. Uma coroa de espinhos colocaram em sua fronte e o sangue ali jorrava. E no caminho a cruz pesava e os seus ombros calejavam. Com o peso ele parou. Depois veio o Sirineu, vendo o sofrimento seu, a cruz ele ergueu. Foi no Calvário que isso aconteceu. Suas mãos e pés pregaram. Quando ergueram a cruz pesada, com o peso do seu corpo, sua carne então rasgava. E o povo ali gritava: salve o rei dos judeus.